Classicamente, um divertimento de António Gomes. Olá. Contam-se pelos dedos de uma mão os livros que reli. O Deserto dos Tártaros, do jornalista e escritor italiano Dino Buzzati, que acabo de ler, está entre eles. São 254 páginas na edição da Cavalo de Ferro, que alguns críticos consideram ser uma das obras-primas da literatura mundial e tem sido objeto de análises críticas que incluem teses académicas. Foi levada ao cinema em 1976 por Valerio Zurlini, com banda sonora de Ennio Morricone, cuja música ilustrará este episódio de Classicamente. O Deserto dos Tártaros, terceiro romance do escritor, com data de 1940, narra a história de Giovanni Drogo, jovem tenente recém-saído da Academia Militar, que é enviado para prestar serviço na Fortaleza Bastiani, isolada na fronteira do seu país e destinada a conter a ameaça dos inimigos do Reino do Norte. Drogo encontra ao chegar é um posto fronteiriço de segunda categoria que ficou obsoleto com o passar do tempo e pela inutilidade de funções se degradou materialmente e no número de efetivos. Situada face a um extenso deserto de onde, presumivelmente, há muito tempo teriam chegado os ataques dos tártaros, a fortaleza espera, dia após dia, ano após ano, uma invasão que não parece chegar de um sítio de onde há séculos não vem sinal de vida. Na esperança do ataque de um inimigo que recorrentemente ora parece fictício, ora parece dar sinais da intenção de atacar, na esperança dessa oportunidade, deposita Drogo a esperança de um futuro glorioso. O tempo de espera por esse futuro, um pretexto para dar sentido à vida, em palavras do autor, esse tempo de espera consome o jovem tenente até o transformar num adulto doente, um oficial magro, de rosto descarnado e amarelo. Condena-o a uma vida vazia, uma existência fútil, inteiramente longe do ideal que ele sonhara, até se encontrar finalmente com o evento mais importante e inevitável do destino, a morte. O deserto dos Tártaros é, assim, uma alegoria acentuada pela indeterminação do lugar e da época em que a narrativa decorre. Uma alegoria sobre a angústia e o absurdo existencial, sobre a frustração pessoal e profissional, sobre o conflito trágico entre os sonhos e a realidade. Em suma, sobre o sentido da vida. Com mais de 40 anos, escreve às tantas Buzzati, sem ter feito nada de bom, sem filhos, verdadeiramente só no mundo, Giovanni olhava em volta apavorado, sentindo declinar o seu destino. É curioso que na Fortaleza Bastiani não se passe nada, digamos, que se esteja fora do tempo, mas que ao mesmo tempo ela tenha um estranho efeito devastador sobre quem ali vai chegando. Quinze anos, diz-nos o escritor italiano, 15 anos para as montanhas foram menos do que nada, e mesmo aos bastiões do forte não causaram grande mal. Para os homens, porém, foram um longo caminho, embora não se compreenda como passaram tão depressa. O deserto dos Tártaros apresenta-nos as horas que se escoam, velozes como um sonho. Observamos nele o curso da vida. Será uma vida que ganha sentido com a esperança, com a perseverança? Ou uma vida monótona, desperdiçada à espera de nada, uma vida inútil que desemboca na solidão e na morte. Mesmo adivinhando que a fortaleza, ou a vida, não pode trazer mais do que frustrações, é impossível sair dela, como um destino a que não se pode escapar. É claro desde o início que o propósito do protagonista é absurdo. Ao jovem tenente não agrada a ideia de uma missão na fortaleza, que não sabia sequer onde ficava exatamente, e lhe é apresentada como não servindo para nada. Logo à chegada, oferece-se-lhe a possibilidade, que mais tarde ele perceberá que era fictícia, de abandonar a fortaleza, decisão que Drogo adia por 4 meses, depois por anos, enfim, que adia por vida. aquela vida, apercebe-se Drogo às tantas, já não era a sua. Ele seguira outro caminho e voltar para trás seria estúpido e vão. Oh, agora é demasiado tarde para retroceder. Em nota de Alberto Manguel sobre o livro de Buzzati, lê-se que, em semelhante lugar, tudo em nós deseja partir, mas tudo que está fora de nós nos impede de o fazer. A existência mais explícita de Buzzati é no efeito devastador do tempo. Do tempo e da distância, do rio do tempo, do engolir dos dias um após outro, da medida do tempo, da irremediável fuga do tempo que mata amizades e amores e relações familiares, que enfraquece o corpo e o espírito e, consequentemente, as possibilidades de êxito. Quando, finalmente, decorridas umas dezenas de anos, a guerra parece ter chegado, Drogo está derrotado pelo tempo, pela doença, pelo fantasma da morte. Além dos temas da passagem irrefriável do tempo, da decadência física, da espera inútil de acontecimentos importantes, da consciência de uma existência equivocada, da aspiração à glória, há outros temas abordados ao longo da narrativa de Buzzati. Da guerra, evidentemente. Ou da desumanidade da instituição militar, da extrema competição e falsidade dos vínculos que nelas se estabelecem. Ou da fragilidade das relações humanas, incluindo as familiares. Em entrevista a um jornal espanhol, Dino Buzzati dizia que no livro, cito, havia uma alegoria da vida em geral e da sociedade moderna em particular, da angústia, diria eu, de um mundo que perdeu as suas referências entre um tempo que já morreu e outro que ainda está por nascer. E seria interessante situar o deserto dos tártaros numa literatura da espera com autores como Kafka ou Beckett. Thank you. Porém, o que neste episódio classicamente pretendi realçar do deserto dos tártaros foi o tema mais inquietante da obra. O tema da vida como espera, como renúncia e como derrota. Bastante antes do fim, no sexto dos 30 capítulos, numa das primeiras noites na fortaleza, Drogo é avisado em sonhos. Cito: falta muito ainda? Não. Basta atravessar aquele rio lá ao fundo, ultrapassar aquelas colinas verdes. Ou será que já chegamos? Por alguns instantes temos a impressão de que sim e gostaríamos de ficar por ali. Depois ouvimos dizer que o melhor está mais adiante e fazemos-nos de novo à estrada sem esforço. E assim se prossegue caminho numa espera confiante e os dias são longos e tranquilos, o sol brilha alto no céu e parece nunca ter vontade de chegar ao ocaso. Mas a certa altura, quase instintivamente, voltamos-nos para trás e vemos que uma cancela se fechou nas nossas costas, obstruindo-nos a via do regresso. Então sentimos que algo mudou. Percebemos que o tempo passa e que também a estrada um dia deve terminar. A certa altura, encerram atrás de nós um pesado cancelo, fecham-no com a velocidade de um raio, não nos dando tempo para voltar para trás. Afinal, tudo se resume assim. A vida decidira-se por uma espécie de brincadeira. Por causa de um desafio orgulhoso, tudo se perdera. O final deste caminho, o último capítulo, é desconcertante. Um misto de dramatismo, Drogo está desditosamente, miseravelmente só na escuridão de um leito anónimo de um quarto de estalagem, travando a última batalha, agora muito mais dura porque ele está tímido e fraco, com o corpo mísero, os ossos salientes, a pele macilenta e flácida, e por outro lado o inimigo é implacável. Um misto, dizia eu, de dramatismo e de ânimo, de incitamento à coragem, a uma tomada de decisão. As palavras são de Buzzati. Coragem, Drogo, esta é a última cartada. Vai ao encontro da morte como um soldado e que a tua existência falhada ao menos acabe bem. Vinga-te finalmente do destino. Ninguém te cantará louvores, ninguém te chamará herói nem nada semelhante, mas justamente por isso vale a pena. Transpõe com pé firme o limiar das sombras, aprumado como numa parada, e sorri até se conseguires. E de repente os antigos terrores desapareceram, os pesadelos desvaneceram-se, a morte perdeu aquele rosto assustador, transformando-se numa coisa simples e conforme com a natureza. Buzzati conclui com a afirmação de que a vida pode ter sentido se situarmos esse sentido não numa guerra que talvez não venha, mas na guerra, a guerra entre aspas, na guerra de todos os dias, dos valiosos anos que nos foram concedidos para viver. Ou os apelos a que Drogo ganhe coragem serão antes a sugestão de que acabar bem uma vida falhada implica a coragem do suicídio. Responda o ouvinte quando ler O Deserto dos Tártaros e, se me permite, eu aconselho a que leia. Encontra um resumo deste e de outros episódios de Classicamente em omeubaú.net, sem acentos e sem espaços. Neste sítio, bem como nas notas ao presente episódio, há ligações para ouvir os trechos que utilizei na ilustração musical. Um divertimento de António Gomes.